São Paulo, vou botar pra cima agora, vai. Bate na palma da mão e bate na palma da mão, vai. Pra tirar o pé do chão, aí. Não pense que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder. O Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem. Porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho nesse mar. Hey! O vento sopra o contrário, você chora. Está com medo das ondas. O teu barco está na mão. Oh! A fé é pouca a ponto de esquecer o Mestre que garante tua vitória. É o quê? É só confiar. Vamos lá, São Paulo, vamos lá pra cima, na palma da mão, vá. Pressão geral agora. Assim, yeah. Jonas Vilar, a.k.a. Drew Rapp. E aí, pastor? Aquele que mentia já não mente mais. Aquele que traía já não trai mais. Aquele que roubava já não rouba mais. Aquele que causava guerra hoje traz paz. Não importa se é do sul, norte, lá na Paraíba. Deus aponta o dedo, toca e transforma a vida, então viva. Receba o melhor de Deus. Jonas Vilar. Hoje está bem, mas já este rival. Sou de ave só, mas já fui temporal. Foi noite sem lua, verão sem calor. Simbora, São Paulo! Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou a alma ferida, coração quebrado. Jesus consertou.